E continuamos hoje com o mesmo autor de ontem, Chausson, René Chausson, e com César Franck, também outro grande compositor francês, os dois contemporâneos. E Chausson com um concerto para piano, violoncelo e quarteto de cordas, e César Franck com uma sonata para violoncelo e piano. Gosto muito do som do cello, tão lindo. Ele é mais melancólico, mais denso do que o som do violino, que também é maravilhoso, mas são climas diversos e nos atingem no nosso emocional de formas diversas também, de formas diferentes. E isso tudo é que faz a riqueza das sensações, dos sentimentos. Eu gosto muito dessa riqueza, dessa diversidade musical, porque a música nos leva a estados de alma inusitados e nos revela sensações de nós mesmos. E às vezes o inverso. Às vezes sentimentos nossos que precisam ser mais liberados, mais vividos, às vezes eles estão um pouco bloqueados e determinadas músicas que se afinam, que se ajustam com esse clima desses sentimentos, quando você as põe para ouvir, elas ajudam na vivência desse emocional, seja qual for, seja de alegria, seja de tristeza, seja de calma, seja qual for o sentimento ou a nuance. Saber escolher a música certa na hora certa é uma arte, e às vezes escolher o oposto também é uma arte, porque às vezes você está meio desmotivado, meio sem energia, e uma música bem energética pode mudar o seu sentir, o seu astral, como dizemos. Portanto, essa é a beleza e a força da expressão musical, e não é preciso nem letra, não é preciso, mesmo quando se ouve um canto em outra língua, não é preciso se entender o que está sendo dito do ponto de vista do que as palavras dizem, mas a gente entende em outro aspecto muito mais fundamental. Por isso que só os instrumentos evocam sentimentos os mais intensos dentro de nós, e por isso nós aqui temos essa escolha, porque nosso tema é sensibilidade, não é mesmo? Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Thank you.